estás quando estou sofrendo. Entendes bem meu pranto e minha dor. Me faz saber que estarás comigo sempre que teu nome eu clamar. Eu sei que estás aqui libertando nosso coração. Eu sei que estás aqui enxugando o pranto e dando paz. Aqui estás quando estou sofrendo. Entendes bem meu pranto e minha dor. Me faz saber que estarás comigo sempre que teu nome eu clamar. Estás aqui libertando nosso corpo.